chuva cair sobre o mar e deixa a chuva cair sobre o mar e deixa a chuva cair sobre o mar e deixa a chuva cair sobre o mar. Toda a gastura que me compõe é só pra minimizar, e as ideias que proponho é só pra reciclar. Se eu não posso, não me exponho, fico só observar. Lata d'água quando enche, uma gota só faz derramar. E deixa a chuva cair sobre o mar, e deixa a chuva cair sobre o mar, e deixa a chuva cair sobre o mar, e deixa a chuva cair sobre o mar. Tanto pinga que já não fere, eu e a música lutar. É uma luta contínua que eu insisto em me orgulhar, sempre com meus pés no chão e a cabeça no lugar. Eu deixo a chuva cair sobre o mar, eu deixo a chuva cair sobre o mar, e deixa a chuva cair sobre o mar, e deixa a chuva cair. Que compõe é só pra reciclar, e as ideias.